imortalidade, né? Os seres humanos, nós temos uma necessidade de nos tornarmos imortais. Porque a gente olha no nosso passado histórico e a gente vai ver vários movimentos na busca de imortalizar o corpo, de que a vida permaneça intacta. Na verdade, isso é um movimento egocêntrico nosso, né? Porque nós vivemos muito em busca de sensações e de matéria, de agregar recursos materiais. Imagina morrer e deixar tudo o que nós construímos. Imagina eu morrer uma pessoa tão boa, o mundo iria sentir minha falta. Então esses pensamentos doentios nossos, né, fizeram com que ao longo do tempo a gente busque nos tornar imortais. Existem vários exemplos. Ainda hoje, existem pessoas que acreditam ser possível isso. Através dessa possibilidade, a nossa medicina evoluiu muito, né, nessa busca incessante. Então hoje nós temos recursos que nos auxiliam a manter a vida física. Se nós observarmos ali ao longo da história, é muito interessante observar a história porque ela nos explica muita coisa. O Beto falou dos celtas e de outros povos que viveram há muito tempo atrás e que já tinham essa ideia da imortalidade da alma. Os próprios filósofos gregos, lá um tempo atrás, também mais ou menos 400 anos antes de Cristo, eles fundamentaram isso de uma forma escrita, conhecimento através do raciocínio filosófico do porquê da imortalidade da alma. O próprio Platão, na época, disse que a vida em sociedade ela seria um desastre se nós não acreditássemos na imortalidade. Óbvio, né? Porque sociedade é organização. E o que nós faríamos se nós não tivéssemos uma ideia de um futuro, de uma continuação? Nós faríamos tudo o que a gente gostaria de fazer, sem respeitar aqueles que estão ao nosso lado. Então, é necessário. A gente vê também lá que o povo egípcio cultuava a questão da imortalidade, porque fizeram aquelas pirâmides suntuosas e dentro diversos artigos para que quando eles acordassem do outro lado, eles pudessem se beneficiar. Então a gente vê que todas as religiões espiritualistas, elas concebem a imortalidade da alma, todas. A questão é como que elas lidam com essa imortalidade, porque às vezes não fica muito claro. Lá na Idade Média, que é conhecida como a Idade das Sombras, existia um movimento chamado teocentrismo, onde Deus era o centro do universo. Não era errado, apesar de algumas situações pontuais dentro desse movimento, porque ele colocava Deus como sendo não só o centro, mas o responsável por tudo o que acontecia. Então tudo de bom que eu tenho foi graças a Deus. Tudo de ruim que acontece foi castigo de Deus. Ainda hoje a gente ainda pensa muito dessa forma, porque está enraizado em nós essas ideias de que Deus é que está fazendo tudo. Através disso, a igreja ela tomou um poder muito grande de uma forma de controle do povo naquela época. E a partir disso, na idade moderna já, existia um movimento contrário, que foi o antropocentrismo, onde colocou-se o homem como centro do universo. Aí acabou se negando Deus, porque somos nós que somos o centro de tudo. Tudo acontece para nós. Depois disso vem o positivismo, dentro ainda dessa mesma idade, que também reafirmou tudo isso. Na verdade, ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. São visões que precisam ser melhor elaboradas. Hoje, como eu disse, a gente percebe esses movimentos em torno dessa questão da imortalidade. Todos nós aqui acredito que nós temos um berço católico. E quando a gente às vezes fala do catolicismo, não é para criticar, mas é porque como sendo a nossa base, é aquele que nós melhor conhecemos. E E na própria religião católica, que acredita na imortalidade da alma, só que fala de uma forma totalmente diferente daquela que nós entendemos, porque eles nos dizem, a todos os momentos, que nós morremos e nós iremos para junto de Deus, ou nós iremos para uma situação de aprendizado, que seria o tal do purgatório, ou até nos ameaçando com o inferno para aqueles que não são bons ou que não seguem a doutrina. A questão é, como que isso acontece? Porque nos dizem tantas coisas. E aí vem o Espiritismo, bem mais recente, e não é que ele é o certo, mas ele explica para nós de uma forma racional toda essa questão de mortalidade e de vida. Se nós observarmos, lendo todos os livros ali da base espírita, ele vai nos explicar o porquê dos acontecimentos da nossa vida presente. Todos nós temos algumas questões na nossa vida, algumas tendências bastante complicadas, que a gente às vezes não sabe a origem, não consegue identificar, ou mesmo da onde nós estamos inseridos. Por que que aquele meu irmão ali, não irmão de sanguíneo, mas aquele meu irmão, meu vizinho, meu amigo, enfim, ele tem situações melhores que a minha, ou piores que a minha? Então, quando a gente vê isso, a gente começa a perceber que existe uma explicação anterior. Existe vida anterior que me remete a essa oportunidade. Porque se não fosse assim, aonde estaria a justiça de Deus? Jesus nos diz, né, que é necessário que todos nós tenhamos que renascer para receber o reino de Deus. E quando ele fala renascer, ele está falando da reencarnação. Porque se nos fosse dado apenas essa oportunidade, seria cruel. Como eu disse, cada um tem a sua origem e as possibilidades dentro dessa origem são totalmente diferentes. E através da reencarnação, nós temos a oportunidade de no futuro colhermos o que estamos fazendo hoje. Então nos fala da vida presente, nos fala do passado, que originou várias situações dessa vida, e nos diz que no futuro, muitas coisas que estamos fazendo hoje vão refletir lá. Essa é a questão da imortalidade. Porque sendo seres espirituais imortais, nós estamos numa escala evolutiva, numa escala de aprendizado. A questão, quando a gente diz da bondade e da justiça de Deus, ela nos demonstra tudo isso. Porque sendo um pai bom, ele não se importa com os nossos erros, ele se importa sim com os nossos acertos. É por isso que ele nos dá sempre uma nova oportunidade. Nós repetidamente fazemos isso na nossa vida com aqueles que estão ao nosso lado, estendendo sempre a mão, quando nós conseguimos, obviamente, para aqueles que estão tentando acertar. Os nossos filhos são o maior exemplo disso. Nós temos com eles a maior boa vontade, o maior carinho de permitir que eles aprendam através dos próprios erros e através de novas oportunidades que nós damos para eles. Deus, sendo um pai muito melhor, obviamente, do que nós, concede a todos uma oportunidade cada vez melhor. Às vezes a gente diz assim que a vida é boa, e alguém questiona: não, mas tu está dizendo isso porque tu não tem os problemas que eu tenho. Tu não passa pelas situações que eu passo, então para ti a vida pode ser boa. Mas é uma questão de observar, de ponto de vista. Eu disse da questão do conhecimento e da doutrina. Para a encarnação, se nós formos pensar de uma forma bem objetiva, as vidas mais aproveitadas são as mais difíceis. Porque a gente não vem aqui para passear e nem para se dar bem. A gente está aqui para aprender. E muitas vezes o aprendizado ele se torna um pouco difícil pela nossa resistência de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, se está difícil, é porque eu estou resistindo. No momento em que eu me abro e aceito e faço o que tem que ser feito, a coisa flui. Mesmo que seja difícil na carne, ela seja através de provações, de dores, de sofrimentos, mas tudo é passageiro. Quem fala isso é Jesus. A gente só tenta transmitir. Ele que nos diz que a felicidade é futura, que não é agora. Que tudo que nós fazemos agora, dentro desse encaminhamento, ela vai nos remeter para algo melhor. E quantas vezes a gente vai ter que reencarnar? Essa é uma outra pergunta que surge. Sim, já que a reencarnação é necessária, mas quantas vezes a gente vai precisar ainda reencarnar? Bom, isso é individual, é de acordo com a velocidade da caminhada que cada um de nós está tendo. Então, nós estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim. O que nós estamos fazendo com essas situações que vão surgindo? O que nós estamos fazendo para mudar esse nosso interior, que muitas vezes, em vez de fazer esse movimento, ele faz esse movimento? Nós temos que botar para fora, nós temos que fluir e não trazer. Nós trazemos só conhecimento, entendimento, sentimento, isso é que agrega, mas as questões de puxar, nós temos que abrir a mão, deixar que vá. Fazer com que esse limite ele seja cada vez mais breve, que nós possamos realmente acreditar naquilo que ele nos diz. Porque é uma necessidade estarmos hoje aqui, uma necessidade de todos nós, enquanto espíritos em estágio evolutivo. Estamos passando hoje por uma situação que insistem em nos dizer que é ruim, mas é uma situação também necessária, uma situação boa, uma situação de libertação. Nós estamos passando por um movimento evolutivo de toda a humanidade, tanto encarnada como desencarnada, e por isso um momento de transformação planetária. Nós já falamos várias vezes que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações e que teremos que passar para um planeta de regeneração. Estamos nesse caminho. Não sei se nós veremos esse ponto. Acredito até que não, porque as coisas não são tão... A ruptura não é de uma hora para outra, a coisa é um processo. Mas talvez nós voltemos para essa nova oportunidade, onde um momento vai ser muito mais suave, para que todos nós possamos, então, continuar nessa escala de aprendizado de uma forma mais organizada, mais proveitosa dentro da nossa visão como espíritos. Então, somos imortais, todos nós. Até o ateu, que muitas vezes não acredita nas questões religiosas, nas questões de Deus, ele tem dentro de si essa concepção. Às vezes ele é mais cristão, sem acreditar, do que aquele que se julga. Porque é através das nossas práticas que nós definimos quem nós somos. Não adianta nós termos uma ideia se nós não colocamos ela em prática. Então, se queremos ser quem nós achamos que somos, nós temos que provar isso a cada dia, a cada ato, a cada pensamento, a cada palavra que nós estamos proferindo. É isso que vai nos aproximar dessas verdades que estão escritas e que nos prometem um futuro bem melhor para todos nós.